agora início, Diga Lá, Ó Senhor Fado, o melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Diga Lá, Ó Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou consigo novamente neste programa que volta a fazer parte das grelhas da Rádio Antena Web. A grelha de programação mudou, nós passámos por muitos altos e baixos, mas o Diga Lá, Ó Senhor Fado, aquele programa que já fez parte das grelhas da Antena Web, voltou. 30 minutos diários de alma portuguesa, 30 minutos diários desta maravilha portuguesa que é o fado. Poetas, fadistas, guitarras e violas vão compor o nosso repertório, se assim podemos chamar. E é com isto que eu quero brindar todos os dias, aqui na Rádio Antena Web. Fique connosco, ouça muito fado, muitos fadistas, muitas guitarras e violas a trazerem-lhe sempre o melhor de Portugal. Seja bem-vindo e, claro, partilhe também connosco aquilo que quer ouvir. Tal como antes, tal como o antigo Diga Lá, Sr. Fado, nós temos espaço para os seus pedidos. Há sempre espaço para si. É só fazer-nos chegar através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com as suas sugestões musicais, os seus pedidos, as suas dedicatórias. Ouça-nos, faça acontecer o seu momento. Deixe o seu pedido de fado aqui e nós vamos, com certeza, maravilhar-nos a ouvir aquilo que você gosta de ouvir. O fado faz parte de todos nós e por que não partilharmos uns com os outros as nossas preferências de fados, as nossas preferências musicais, de fadistas, de vozes, de poemas. O fado é assim, cheio de muitas coisas. E é isso que você pode partilhar aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, fazendo-nos chegar então o seu pedido de fado. Também pode nos escrever na nossa já conhecida box de comentários. Através de lá, pode também pedir o seu fado. O Diga Lá ao Senhor Fado, das primeiras edições, era assim e vai continuar a ser. Pouco muda, apenas muda aquilo que você quiser. Muda os fados. Por isso, faça acontecer, faça com que o seu pedido, o seu gosto, chegue até nós. Tal como começámos a nossa primeira edição de Diga Lá ao Senhor Fado, vamos recomeçar com o mesmo fado. Lembra-se como é que foi? Então, eu vou relembrá-lo. Foi com o Amarelo da Carris que começámos a nossa primeira viagem. E é com este Amarelo da Carris, na voz de um grande senhor do fado, Carlos do Carmo, que vamos reabrir as portas do Diga Lá ao Senhor Fado. Junte-se a nós, entre neste autocarro e vamos então à viagem pelo fado. Logo depois, a nossa fadista Catarina Avelar traz-nos uma versão que é original de Maria Teresa de Noronha, Saudade, Silêncio e Sombra. Logo depois, vamos ao fado mais recente. Sim, porque do mais antigo ao mais recente, temos grandes maravilhas. Vamos ficar com Não Foi Talvez, na voz da jovem fadista, mas sem dúvida com um valor incalculável, Fábia Rebordão. São estes três fadistas que abrem a nossa edição do Diga Lá ao Senhor Fado. O nosso regresso faz-se assim, sempre, sempre, em português. O amarelo da Carris vai dar fama à moraria, quem diria? Vai da baixo ao bairro alto, trepa a graça em sobressalto, sem saber geografia. O amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era um choro. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Entram magalas costureiras, descem senhoras petulantes. Entre a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como dantes. Quero um de 15 para a Pampulha, já é mais caro este transporte.

distante e certo. Sinto tão longe, tão perto, o passado que te ensombra. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Não foi talvez que disseste, se tudo que dei perdeste, ou deste não sei a quem. E agora porque vieste, se tudo que dei perdeste, ou deste não sei a quem. E do muito que eu dei, fizeste pouco e por fim, quando sem nada fiquei de tudo em que acreditei, fizeste pouco de mim. Sem nada fiquei, de tudo em que acreditei, fizeste pouco de mim. Há muito que já não estou à espera do que perdi. É o pouco que ainda sou, mas que é demais para ti. E tudo que me restou é o pouco que ainda sou, mas que é demais para ti. Faças pouco, já espero, e já nem sequer me espanto. Mas porque o desespero deste pouco que eu te espero, se ainda acredito tanto? Porque o desespero deste pouco que eu te espero, ser ainda crer-te tanto. É com grandes fados e grandes fadistas que vamos fazendo esta meia hora diária. Vamos estar consigo aqui na Antena Web todos os dias, à mesma hora, para trazer 30 minutos de alma portuguesa. E para continuar nesta nossa edição, vamos ficar com um senhor que que também fez parte das nossas antigas seleções, com um dos melhores fados, pelo menos na minha opinião. Este é, posso dizer que é um fado da minha preferência, deste fadista. Falo de Rosas e Arpejos, de Ricardo Ribeiro. Este fadista apresentei-nos então com este momento especial. Logo depois, ficamos com um outro fadista que nos traz um fado mais quente. Pois é, refere-se ao verão. Ou não se chamasse este fado Domingo de Agosto, na voz de Alfredo Marceneiro. Para continuar, ficamos com Lisboa Antiga, na voz de Patrícia Rodrigues. Três fados diferentes, três fadistas diferentes, mas sempre a alma portuguesa. Aqui, para si, no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Rosas e arpejos no céu de Lisboa é um festejo, e o azul que resta ainda da festa, outro desejo. Oh Lisboa, eu não acredito que seja só fama, se o nosso amor é uma permuta de quem ama e ama. Oh Lisboa, por que não reparas nestes olhos meus, que celebram céus, que celebram cílios, que cobrem a fama e a dor aborrecida. Nesta madrugada, neste céu de cama, esta madrugada, tu és Lisboa, fiquei namorado por quem lá ficou preso. A tua chama, mulher que mudou toda a minha vida, todo o meu desejo. Eu não acredito que não fique escrito este céu na alma. Mulher que mudou toda a minha vida, todo o meu desejo. Eu não acredito que não fique escrito este céu na alma. Diga lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Praça de Santana, e viesse engalanada toda a Praça de Santana, gente alegre, gente inhana, trajando com raro gosto, cumpria bem o seu posto de toureiros e fadistas. Lindo rancho de artistas, nesse domingo de agosto. Lindo rancho de artistas, nesse domingo de agosto. toira da vida e emoção, encantamento e prazer, linda nobreza a valer, muitas palmas sensação. Era tanta a sedução no povo bem predisposto, que se via em cada rosto a alegria manifesta. Foi um domingo de festa, desde manhã ao sol posto. Foi um domingo de festa, desde manhã ao sol posto. E à tarde encheram-se as hortas das mesmas gentes bizarras, e só se ouviam guitarras nas tascas fora de portas. Só alta noite, horas mortas, após o terço vibrado, sei o povo encantado, ébrio de intensa alegria, só porque naquele dia houve alma, toiros e fado. Só porque naquele dia houve alma, toiros e fado. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas só fazendo assim em jeito de retrospectiva, aqui uma viagem pelos nossos fados. Começámos esta nossa viagem de lembrança com o Amarelo da Carris. Começámos muito bem para viajar por Lisboa. Logo depois tivemos Rosas e Arpejos, uma descrição mais poética de Lisboa na voz de Ricardo Ribeiro. Isto fados intercalados com outros fadistas que nos falaram de amor, sobretudo de amor. Antes de Patrícia Rodrigues, tivemos um domingo de agosto muito quente, só para relembrar o calor que se faz sentir por todo o país, na voz de Alfredo Marceneiro. E por que não continuarmos com Lisboa Antiga, de Patrícia Rodrigues, que nos falou então de Lisboa como ela era. Para terminarmos a nossa viagem de hoje, dizemos adeus à Moraria, com Pedro Motinho, e, claro, para pôr o ponto final na nossa viagem, prometendo que amanhã voltamos, vamos dar uma volta com o Rapaz do Táxi, cantado por Fernando Faria. São estes os fados que ficam para o ponto final da nossa edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Adeus, Moraria, na voz de Pedro Motinho, e então, o Rapaz do Táxi, na voz de Fernando Faria. São estes os dois fadistas que fecham assim o nosso passeio pelo fado de hoje. Certamente que amanhã voltamos, claro está, como não pode deixar de ser, sempre, sempre em português. Mas antes, não se esqueça que o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com está a postos para os seus pedidos de fado, as suas sugestões, as suas dedicatórias. Dedique-se a si mesmo ou dedique a alguém especial um fado tão português. Uma maravilha portuguesa. Claro, sempre composta por guitarras, violas, poetas e fadistas. Assim terminamos e já sabe, amanhã conto consigo aqui na sua antena web à mesma hora. Fique bem e até amanhã. Oh, casas velhinhas, das vielas estreitinhas, onde o fado já morreu. E adeus, meu bairro de encanto, dos teus mais lindos recantos, só a saudade. Adeus, Moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade na tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão caminho dizendo baixinho, adeus, Moraria. Adeus, trapeira modesta, das sabinheiras em festa, e dos beijos ao mar. Adeus, taberna bizarra, onde nas noites de fada guitarras vinham chorar. Adeus, Moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho, adeus, Moraria. As pedrarias vão pelo caminho dizendo baixinho, adeus, Moraria. Jovem chofer de praça, com